Coxa Neme 327, decola os 41 no controle 1208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 6327 decolando, mantendo o voo até 2000. Da 327, contato sobre mantendo o 240 na saída da Euleta, após direto Ilhéus. Da Euleta, 240, pode aceitar o nível final 180. Aguarde. Então, um quilo desse mantém a altitude de 3000, voando à esquerda agora até pro 150. Negativo, pro 150, para 3000. Vitorino e Juliette, motor? 06327. 7. Passou 2-0, para cruzar. Mantenha a posição, aguarde cruzamento. Passou 2-0. Controle Oceané 6327. Prossiga. Pode voar Ilhéus já, senhor? É, não entendi. Pode voar Ilhéus. Mantendo o perfil devido a tráfego junto ao centro, aguarde ainda direto Ilhéus, o Chanel 6327. Gente, vai aguardar. Acho que tem um quilo desse, mantenha 2000, curvando agora à esquerda até por 120, reposte e estabilizando o localizador. Web 5729, desse mantenha 4000. Poxa, né, 6327, devido a tráfego também prosseguindo para Ilhéus, mantendo o perfil da subida, aguarde a possibilidade do centro liberar, ok? Vamos aguardar, obrigado, senhor. APSA 87, coisa 8487, chame agora a torre, 118 decimal 95, tem bom pouso. 118 95, obrigado, APSA. Livre a decolagem da 17. O vento de 090 graus 15 nós, Vitorinho de Juliette. Ok, o TAN já cruzou a frente, cruzamento autorizado. Táxi via Delta, Alfa, chame para ingressar. Bate 1 via, táxi Juliette, o pastor 2 Delta Alfa. Vista à vista. Absa 8487, boa tarde, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Reportará 8487, Absa. Solo Salvador, boa tarde, tá 3217, segura a vista. 3217, táxi à direita, seguindo Brasília, Força Aérea Brasileira. Na sequência, Alfa, Juliette, partiu no portão 10. Ok, seguindo Brasília, Alfa Juliette, portão 10. 3217. Mandou, Alfa, tem um quilo estabilizado em ILS. Sente autorizado aqui na ILS, acho que tá um quilo. Vitorino Juliette, decola aos 4-5, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, Vitor Presidente. Controle de Salvador, vou passando o Vitorino de Juliette, decolou no 50. Vitorino de Juliette, prossiga a visual no corredor Axé, reposta para o farol da barra. Axé, reposta para o farol da barra, Vitorino de Juliette. Ponte 0 no 0, torre 1895, altímetro no 008, 1008, boa viagem, pastor 2-0. Acho que é fácil, torre 18, confirme o POB do pastor? 1-0. Sente. O Abson 8487, autorizado pouso pistão no 0, vento 080 graus, com 15 nós, Abson. Eu me pouso 10, 8487. 06321 no 06 para posicionamento. 06, vai passar um Airbus da TAM Caldas sentido ingressando no pátio, já presta a cruzar. Tá, tá guarda, tá livre na sequência, Mitax 6321. Após o TAM, livre em posicionamento, 6321. Isso, mantém 5000, ajuste no 008, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Bastou 20, mantém o ponto de espera, pistão no 0. Para 2000, solicita Pro. Ele mantém o perfil da chegada, devido à aeronave à sua frente, é um Bravo Eco 58 e já passou duna nesse momento. Então, mas... E o precede para pouso, ok? Ok, vai manter o perfil Web 57. Pista livre, o Oscar, Oscar Tango Kilo. 7 Kilo. Pistão 8487, solo aos 42, libera a direita e chama ao solo 121, decimal 9. Ok. Primeira direita, quando possível, 1219, 8487. Para o controle, prossiga. 2-0. Negativo, aeronave agora a 3 milhas na cabeceira 1-0. Agora. Alfa na sequência esquerda, Kilo, parte 3, posição remota 1-0. Alfa, Kilo, remota 1-0, 8-4, 8-7. Ajuste 1008, acionando a identificação, Gono 925. O trem baixado travado. Já. Livre pouso. Lago Kilo. Tira o ok, táxi em frente, esquerda e Índia. Ponto de espera 1-0, via Alfa, torre 1895, altitude 008, boa viagem, 6321, hoje. 1-0-0-8, via Índia, para o ponto de espera 1-0, 1895, 6321. Oceano 6327, chama em Recife agora no 251, alterna o 33 decimal 25. 251-3325-6327. Kilo Quebec Serra, Morro de São Paulo. O pátio é o em frente ao Aristar, pátio 5, decola pista 17, curva direita. O número pés via corredores, achei caixa pegos. Controle 1208, torre 1895, padrão transponder 0123, Quebec Serra. Autorizado, final do ILS, torre 1895, Web 5729. 1895, Web 5729, obrigado, boa. Boa. Torre Salvador, boa, Web 5729, final da 10, baixado e travado. Web 5729, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Cliente, prossegue na aproximação, aguarda a pista livre do Web 5729. Kilo Quebec Serra, aciona e chama pronto para o táxi, parte 5. Papa Tango, Oscar Tango, Kilo, no solo aos 5-1, libera a direita e chama o solo 1-2-1, decimal 9. Confirme o pátio destino? Livre. O senhor solicitou aí táxi para o pátio 3, esse pátio de sua frente, devido às obras aí de ampliação, estão fechadas o estacionamento aí para a versão geral. Então teria lá que para o setor de estacionamento próximo à cabeceira 17 ou 35, seria o pátio 4 ou o pátio 5, ok? Pastor 20, visual com o Boeing da Webjet, final do 10. Visual com o Boeing da Webjet. Após a passagem do Boeing da Web, a linha e mantém cabeceira 10, pastor 20. Após a passagem do Boeing da Web, a linha mantém cabeceira 20. Gente, nós vamos solicitar então o transporte para os passageiros. Conhece o aeródromo? Táxi autorizado então até a táxi aí, Quebec, reporte para o cruzamento pista 1775 ainda nesta frequência. Oscar, tá tranquilo. Outra IP5446 poderia voar por onde Duna para evitar formações? Cruzeiro desvio, aguarde por onde Duna, trip 5446. 2231, reduzir velocidade para 230 mais. 230 mais. Trip 5446, desça para 4000 pés, ajusta 008. Para 4000, ajusta no 008, 5446. Passarei 2231, desça para o nível 050. 050, passarei. Web 5729, solo ao 54, direita 121, décimo 9. Direita 1219, Web 7-2-9, obrigado, boa. Novamente. Alô, Salvador, muito boa, Web 5729, livrou, direção para Alfa. Nós. Alfa, Juliet, portão 06. Alfa, Juliet, portão 06, Web 5729, obrigado. Rio 6321, pode estar dando 0, pronto. Oxanã 6321, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali manter, 6321. Olha, o trip 5627 autoriza a presente por hoje Aracaju? Na frequência da torre, trip. Controle, o trip 5627? Siga. Autoriza a presente por hoje Aracaju? Acho que a relação trip 5627. Certo. Pastor 20, decola 55, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 20, decimal 8. Controle é o pastor 20, decolada 10. Saída Arbus. Sub 0, contato radar, saída Arbus, subiu, mantenha 160. Acendendo para 160, contato radar. Trip 5627, mantenha a pista descida. Tá programado aqui? Sim. 5446, desça para 2000 pés, ajuste permanente. 1008, não ajuste, 2000 vai baixando, 35446. Passaria 2231, não desça e mantenha 3000 pés, ajuste 1008. Para 3000 pés, 1008, passaria. Direita na Arbor. Ok, após direita na Arbor, 6321. Postando 6321, livre a decolagem da 10, vento 080 graus com 149. Postando decolagem 10, 6321. 085, complete final, chame torre 1895. 1895, nada, bom descanso. 4118, também confere, altímetro 008, já temos aprovado Confins 340, pronto para copiar? Salvador, Confins, devadorizado 340, via posição bridge, apesulo 16, restante confirma a rota do plano, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés, ou a terceira milha, então inicia a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição bridge, controle 1, 20.8, 18.95, o transponder 5030, 5030. 5, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no 0. Aguardando a autorização de pouso, no 0, tá aqui. Puxando 6321, decola aos 58, mantém até 3000, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Mantém até 3000, 208, 6321, boa. Sim, só tá ruim. Tango confere, é o time do 008, 380 Galeão, já aprovado, ponto 4. Tem, Matheus. Autorizado então, Salvador Galeão, nível de voo 380, 380, via Pesulo 10, ESMAP e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2000 pés ou a terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da Aero, Leda após Leda, direta posição bridge, controle 120, decimal 8. 1-8, decimal 612, transponder 5037. E 3-8-0 aprovado para o Galeão, e o Pesulu 1-0, decola da pista 10, mantém a reta até 2000, até 3000, ou até 3 milhas. Curva direita da El Leda Bridge, 1-2-0-8, 5037. É presente por de decolagem 2000 ou a terceira milha, então curva direita conforme perfil de abatimento de ruído, chame ponto portão 4. Tráfego Salvador, boa tarde, o TAM 3155, informação Tango, para cópia Guarulhos, nível 340. 34 aprovado, ponto. Tá cópia? Pronto. 446. O TAN 3155340 de Salvador para Guarulhos. A rota é via Pesulu 44. Decolagem pistão 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha. Após curva direita, o perfil de subida da El Leda, após Leda direto à posição Eudes. O controle 120, decimal 8, TOR 1895. E o código transponda é o 5010, 5010. Ok, entendeu, autorizado nível 340 para Guarulhos, decolando da pista 10. Mantém o eixo até 2000 pés. Na terceira milha, curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, Eudes. Controle 1298, torre 11895 e transponder 5010. Aerovia Apesulu 44. Ok, o controle 120, 128, aerovia Apesulu 44, MAB-se e o restante conforme a rota. Afirmativo. Deixame pronto, portão 11. O controle 120, decimal 8, ok? 128, chamarei pronto no 11. Quebec Serra, autorizado o táxi, reporta na Papá para ingresso. 075, Solo 01. Libera direito, chamam Solo 121, décimo 9. Direito 29, boa, normal. Controle o trip 5627. Bono 075, boa tarde, táxi autorizado Alfa. Reporte antes do Juliette, portão será o 01. Ok, táxi Alfa, portaria antes da Juliette para o 01, Bono 075. Controle o trip 5627. Prossiga. Autoriza com o sinal 170. Trip 5627, coordena com Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 12685, grato. 5446, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcado externo e baixo travado. Chamarei o externo, externo, 5446. 80 de cima para 63, 2, 1. Bono 925 para sequenciamento, curva direita para o 240, limite localizador. Direita 240, limite localizador, 925. Confirme. 75241 no Conquista, no nível 200, já temos aprovação, só instante, cópia. A direção é que eu não copiei, pode repetir? 080-15. 080-15, grato. Salvador, boa tarde, Xanero 6314, Santa Tânia. 6314, altímetro no 008, Salvador Petrolina 340, já temos aprovação, aguarde cópia. Não fui escutar 63, como tá? Acta Juliette, boa, 9075. Sareto 2231, complete, canal chame Torre, 1-1895. 6915, Sareto. Trip 5241 para quadra. Trip 5241 aprovado, Vitória da Conquista, nível 200, nível 200. Decolagem pistão no zero, curva direita, após 2 mil pés a terceira milha, perfil subida arbórea, elefa, após elefa direto, Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95, transponder 5035. Transponder 5035, remoto 04, parte 3, champanto, trip. Xanem é 314 para cópia. 2000 pés, a gente permanece atrasado LS e reporte estabilizado. 2000 pés, atrasado LS, que eu vou 925, reporte estabilizado. Veja, aguarde o que você deve ser. 4, da Chanel autorizado Petrolina, nível 340, via Pesulo 20, restante confirma a rota do plano de voo. Colagem pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após perfil subida Momo, transição Flock, com curva à esquerda. Controle 120, décima 8, 218,95, acione o código 5041. Trip 5627, controle. Mantenha a proa até 2 mil pés ou 3 VMS, saída Momo, transmissão Fox. 1208, controle. 1895, a torre. 5041, o transforme. 5041, correto. Portão 5, chame pão, a torre. Por 3. 219. Sinal baixar travado, passaredo. Sente aguardando pista livre, o 2231. Enche. Papa Tango Kilo, Quebec Serra, decola ao 07, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Tip 5446, táxi autorizado direita alto, esquerda Kilo, pátio 3, remota 03. Pátio 3, remota 03, 5446. 500 direto? Autorizado 2500, direto destino. 2500, direto de morro, muito obrigado, cadê aqui? Salvador está na 3055, no 11, pega o saneamento. 3155, reporte pronto para iniciar o táxi. Espera aí, está na 3155. LS 925. Gente, complete final, torre 11895. 18895, torre 95. 123, Campinas, 345, táxi da direita via Índia. Fonte espera 10, torre 118, décimo 95, altímetro 10008, por viagem azul. Boa tarde, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Gente, aguardando, 925. 736, confirme já aprovada, a informação é curso uniforme, altímetro 008, aguarde, qual tempo? Salvador 5241 na remota 4 para o pushback de treinamento. Reporte para iniciar o táxi 5241 da treta. 3217 na escuta para cobre. Gente, mantém um ponto de espera, o azul. Voo 1925, vento de 080 graus com 1 no 7 nós, livre pouso, pistão no zero. Tem livre pouso, pistão no zero, 1 no 7 nós.